Deixa esse teu rancor de lado e vem aqui me dar um beijo e mata meu desejo. Que só você faz de um jeito que eu gosto. Dá uma sentada forte daquele teu jeito. Eu sei que tá chateada comigo devido umas conversas que rolou recentemente. Se vejo uma foto de sacanagem, já começo a imaginar bem que podia ser a gente. Que a gente poderia estar transando agora, mas você não colabora, mas você não colabora. Você devia estar sentando nessa hora, mas você não colabora, mas você não colabora, amor. Que a gente poderia estar transando agora, mas você não colabora, mas você não colabora. Você devia estar sentando nessa hora, mas você não colabora, mas você não colabora, amor. Vem! Não colabora. Você devia estar sentando nessa hora, mas você não colabora, mas você não colabora, amor. Que a gente poderia estar transando agora, mas você não colabora, mas você não colabora. Você devia estar sentando nessa hora, mas você não colabora, mas você não colabora.